Ok, vai ingressar quilo pátio 3 após pátio 1, 5723. São 5 do pátio 1, 5723. Afirmativo. Pátio 5827, decolou 57, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, boa noite, web 5827, cruza 1500 pés, Nadael, solicita se possível direto Leda. 5727, contato radar, vigilância, Salvador 360, direto Leda após 2000. Faz 2000 direto Leda, 360, web 5827. Solo trip 5216 para o táxi POB 42, autonomia 3 horas e 40, alterna Salvador. Vento de 120 graus, 09 nós. Nível de decolagem no 0, gol no 885. Faltam 4. Ciente da travessa no 06, aguardando o gol, o trip 5216. Salvador, gol 63, pronto para o táxi. Com 87 a bordo, 87, 3 horas e 45 minutos de autonomia. Alternativa Campinas. Até o ponto de espera, torre 186, 1014, o ajuste, gol número 3. Ok, até o ponto de espera lá, torre 186, 1014, 1013, bom noite, obrigado. 3526, mantenha no través do portão 6. Vai aguardar a passagem do Oxiné que ingressa no pátio, ok? Ciente, aguardando no 06. 63 no 0, ingressa portão 1. Portão 1, 63 no 0. Salvador, boa noite, gol 63. Próximo ponto de espera da pista 10, está pronto. Pelo 613 da Gol, autorizado a linhar de decolar, pistão 0. Vento 120 graus com 08 nós. Autorizado a linhar e decolar da pista 0, gol 63. Ciente, trip 5216, aguardando a passagem do Oxanera após prosseguir. Chama 118.6 quando pronto. Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Solo Salvador, Azul 4071. Azul, aguarda cópia Campinas. Guarda cópia, tem presença também, né? Tá, Israel Leda Bridge. Israel Leda Bridge, obrigado. Salvador Cordial, boa noite, Trip 52, 16, está pronto, ponto espera. 52, 16, ali, mantém no 10. Ali, mantém, 52, 16. Norte, né, 63, ONU 0, estou mantendo posição aqui, senhora. A semente ao CAD não está funcionando, estou aguardando o balizador manual. Afirmativo. 4071, cópia. Tá na escuta, 4071. Campinas 380, conforme a rota do plano, Pesulu no meia. Decola da 10 direita, da Eulida Bridge, 198. Corrijo, controle em 11935. O transponder 5135. Autorizado Campinas 380, saída da Eulida Bridge, o Pesulu no meia. 1935, controle na saída, 5135, o transponder 4071. Correto. Chamará, tá no gate 3. Trip 52, 16, autorizado a decolar, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós. Livre decolagem, Trip 52, 16. No meio, decolou 05, chame controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. No meio, decolou 05, controle 1935. Sub mantém 150, saída PUCA, contato radar. 216. Cono 885, cruzou 150, chama em Recife 251, um alternando 13325. É 125, 13335. 13325. 13325, obrigado, boa. Europa 083. Europa 083, boa noite. Skokie Dancing, descend maintain level 040, you're clear and bound for arrival. Okay, descend 40, bound for arrival, Europa 083. Solo Salvador Azul 4071, solicita pushback acionamento. Autorizado, time táxi. Chamada táxi. Salvador, boa, tá? Presa 152, entidade Unifox. 3152, identifique desse mantém o 050, chegando na área. 050 na mar, identificou. Eu autorizaria uma direto do Natal, professor 152. Sequenciamento deverá manter a chegada na área, 352. A gente vai manter a chegada, então autorizando 152, deve tentar 050. No 3, passou 200, chame Recife 1288, alternando 260. 288-260 com Recife, boa noite, obrigado, 163. Tipo 512 no meio, direto para Aracaju. Ok, direto para Aracaju para o 5216, grato. Salvador, boa noite, estacionário 6201, informação uniforme. Confirme. É o estacionário 6201, autorização para o Rio. Prima de só um instante, quatro. Alô, Salvador, Azul 4071, solicita táxi, tem 72 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia. Espero no 0186, o ajuste 1014, Azul 4071. Autorizado no ponto espera dono 0, 1014, 1186, posição 18, o 4071. Puxa, 26201, plano cópia. Pronto, 6201. Autorizado RJ 360, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva direita. Dael Leda Bidev. Após Bidev, AP9B 857. Seguro, AP Zulu no 6. E após conforme. Controle em 1935, aciona 5144. Oceanair 6201, autorizado 360 para o Rio de Janeiro. Decolando 1-0, curva direita, da Leda Bidev. Após Bidev, para November 857, é seguro. Após para o Zulu no meio, após conforme. Controle em 1-9-3-5-5-1-4-4. Salvador, Azul 4071, pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4071, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-2-0 graus, 0-9 nós. Alinhe e decola, o 4070. 4071. 330, pronto para cópia na escuta. Web 5836, Recife autorizado 330. A rota pela ISC 50, decola da 1-0 esquerda, Pulca Aracaju. 1935 e 5132. Confirma aerovia, Upper Whisky 50. Temos Upper Whisky 58 aqui. Corrigido, Upper Whisky 58. Ok, afirmativo. 330 Recife autorizado. A saída é a Puca Aracaju. Puca Caju. Upper Whisky 58. 1935 controle. 5132 o transponder. O 5836. Afirmativo. Curva esquerda. Para a saída pública, chama pronto, puxa seu nome. Afirmativo, chamará pronto, 5836, curva esquerda, pode. Controle está 3052, agora que tem 6310, informação para Recife, nível 390. Aceito 350? Aceita. Recife autorizado, 350, pelo ISC 58, decolo no 0 esquerda, Pucaracaju, 11935, 5145. Azul 4071, decolou 17, chame agora o controle de Salvador em 119.35, bom voo. 935. Obrigado, boa noite. Eu sou 44071. Controle 1.9935, transponder 5.45, está parqueado no portão 1. Chame pronto, 6310. 6310, vai chamar. Na. Dael, Leda. Contato radar, seu 6380, perfil Dael, boa noite. Perfil Dael, 380, azul 4071. Europa 083, descend to 2000 feet, can 81014, report localized cost. Descend 2000 feet, 1014, and we will report localization course, Europa 083. Salvador, Uta 3858, boa noite. Entendi, confirme. Tá 3858. 3858 para Fortaleza, Guadicópolis. E guarda. Ok, está na redução, tá 3858. Zip 5216. Atinge o nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Na primeira frequência, 126. 12685, até 12545, boa viagem. Ok, 2685, obrigado. Desça para 3 mil pés de duração. Para sequenciamento, mantenha presente proa. Ok, mantenha presente proa e também descendo para 3 mil pés com Negativo, para Natal 370, autorizado. Apeso no 10, decola da pista no 0 esquerda, Pucas e Par. 11935, 5147, transponder. Autorizado 370, apeso no 10, Pucas e Par, decola da 10, curva esquerda, 5147 no transponder, 1935, controle. Correto, time pronto. Para a próxima. 358, copia? Afirmativo. Fortaleza 370, Pesolo 9, decola da 1-0 esquerda, Momo, Frote, 1-935, 5-1-5-1. Aqui o TAE 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, Momo, Frote, Zulu 19, 1935, 5151. Chama pronto. Botará, obrigado. Do 152, curva direita para o 065, informe estável localizador. Direita 065, informará no localizador, está 32. Alpha 083, interceptor localizer. Alpha 083, complete approach, contact now Salvador Tower 11860. 1186, Alpha 083, boa noite. 3152, desça para 2000 pés, ajustou o diâmetro 9014, reduza para aproximação. Ok, continuando a redução, 2000 pés no 014, está autorizado e elétrico? Autorizado. Ok, já no localizador, autorizado direto, 3, I have in sight and final QNH 1014. Continue approach report when you have landing gear dead and locked, sir. Well, no, I will pass 083. Sound the 12 horas 6 meters no procedimento ILS, aeronave Airbus 330. Cliente do tráfego à frente, 3152, continua a redução. De aproximação, chama agora a torre 186, bom pouso, na 3152. 186 agora, para 3152, obrigado, bom trabalho. Salvador, para puxa, acionamento, vou chamar 6201 no portão 4. Autorizado, chama o carro. Autorizado, 6201. Papa 083, passing, outer marca. Roger, sir, confirm. Landing gear down and locked. Hi, Flav. I didn't copy that. Report landing gear down and locked. Yes, down locked, sir. So Alpha 083, you're clear to land runway 10. Wind is 1 to 0 degrees 08 knots. QNH 1014. Yes, Alpha 083. 25, boa viagem. Centro agora, 251, alternando 3325 azul 4071. Obrigado, hein? Boa noite. Salvador, TAM 3197, para o posicionamento, portão 08. Posição 8, autorizado, time taxi. Paulo Salvador, TAM 3662, portão 02, puxa funcionamento. Portão 2, aguarda, já tem um tráfego puxando no 4, ok? Aguarde instruções. A sua escuta, TAM 3662. Livre, reportará para o táxi, TAM 3197. Solo